na medida em que ele vai tomar como ponto de partida para as reflexões que ele vai desenvolver sobre o ser a tese do Kant. Né? Então, como vocês sabem, né? A nossa ideia na segunda parte do curso é a de examinar o significado existencial do ser e, né, um caso específico que vai ser o caso da tese desenvolvida pelo Kant e as implicações, né, as repercussões dessa tese na tradição de debate antropológico. Então, a gente começou falando do Kant, chegamos na discussão sobre o Kant, depois nós fomos para o Gödel e agora nós estamos no curso. Então, a ideia vai ser a de examinar a repercussão da tese kantiana sobre o Kant em três autores, né? O Gödel, o Husserl e, a partir da próxima semana, o Heidegger. Tá bom? Então, o que nós vimos na aula passada sobre o Husserl? Que a gente, basicamente, tem que pegar a aula passada como um preâmbulo para entrar na discussão de hoje. Hoje, sim, vai aparecer, né, mais diretamente o tema do ser. Como eu disse para vocês, né, o Husserl, ele vai se preocupar, ainda que de forma não tão central quanto o Heidegger, por exemplo, ele vai se preocupar com o tema, né, do ser no contexto de uma discussão mais geral sobre juízo. Tá? Ele vai, a gente vai falar ainda bastante sobre o contexto de juízo, né, onde que encaixa aí, onde que entra o ser nessa discussão. Tá? Mas o ponto é que o Husserl, ele vai desenvolver uma reflexão extremamente densa e clara sobre a noção de juízo, e para desenvolver a contento, né, essa reflexão, ele teve que lidar com o problema do ser, mas principalmente ele vai colocar a questão do que significa ser. Isso a gente ainda não entrou. O que a gente começou a ver, que acaba sendo uma condição necessária para que nós possamos mergulhar então, no conceito de ser, vai ser a questão da intuição. Porque o Husserl, ele vai dizer que nós podemos conhecer o ser, para tratar então desse desvendar o significado do ser, nós podemos conhecer intuitivamente o ser. Né? Então, como eu falei na aula passada, ele, de uma certa maneira, ele vai dar prosseguimento àquela senda aberta, né, pelo outro, em que nós temos um conhecimento intuitivo e não discursivo, reflexivo do ser. Agora, ele não vai falar em intuição intelectual. Ele vai falar de um outro tipo de intuitividade, que vai ser a intuição categorial. A gente vai ver o que significa intuição categorial, a diferença em relação à intuição intelectual, tudo. Agora, para que a gente possa, né, acabou sendo uma preparação necessária para a gente entrar nessa discussão, nós apresentamos projeto do Husserl, que vai atravessar todas as investigações lógicas. Né? A gente sabe que o nosso foco aqui vai ser essa obra volumosa do Husserl, que são as investigações lógicas. Em que, no primeiro volume, ele vai ter como objetivo tratar dos objetos ideais, tratar da natureza dos objetos ideais, e, a partir do segundo volume, ele vai colocar a questão de como nós conhecemos os objetos ideais. Por que isso é uma condição necessária para a gente entrar na discussão ontológica, aqui propriamente dita? Porque o ser, a gente vai ver, vai ser um tipo de objeto ideal. projeto pode federal. Então vamos tentar fazer um tanto o percurso da última aula. Para a gente conseguir circular. Primeiro, em relação à proposta dos prolegômenos. O que nós vimos que o Russell promove? Vai ser essa tese pseudo-platônica de que os objetos lógicos ideais eles existem independentemente do modo como nós pensamos. Então, o grande projeto, né, da primeira investigação vai ser o de apartar o campo da lógica do campo da psicologia. Qual que é o problema? A gente falou também bastante sobre isso. O problema é que, geralmente, esses limites, eles se confundem no terreno da discussão ecológica. E esse fenômeno, que ele vai chamar, ele e outro, né, vai chamar de psicologismo. Tá? Então, psicologismo, né, vai ser esse termo, quase um termo pejorativo, né, que o Russell e outros aí dizem, né, por causa dos idealizadores da filosofia analítica, né, da filosofia analítica nos seus primórdios. Aí vão falar, vai ser isso aí. Né? O problema é que até então as teorias, né, lógicas, elas não conseguiram encontrar uma linha de separação entre uma discussão propriamente ecológica e uma discussão propriamente psicológica. Então, aquilo, né, o psicologista, a gente trabalhou na aula passada no caso do Stuart Mill, o psicologista, ele vai assumir que as nossas leis lógicas, elas vão ser oriundas da forma como nós estamos habituados a pensar. Né? Então, lembre-se daquele caso da lei da não contradição. Né? Como que o Stuart Mill apresenta a lei da não contradição. Então, nós pegamos algo como a lei da não contradição, porque nós somos incapazes de pensar que uma coisa é, ao mesmo tempo, uma outra coisa. É, nós somos incapazes de pensar um círculo quadrado. É, nós somos incapazes de pensar um elefante e um cachorro ao mesmo tempo. É, um elefante e um cachorro. Tá? Então, essa incapacidade, ela denota uma maneira, né, um modo, um hábito de pensamento que nós temos, tá? É um traço psicológico do homem que vai resultar em algo como isso que nós chamamos de lei da contradição. Então, assim, né, os lógicos nessa escola, né, nessa escola de psicologia, são basicamente eu disse, né, são os indivíduos, eles vão tirar toda a divindade, assim, né, dessas grandes leis lógicas. Né, elas vão ser reduzidas a um mero ato do conhecimento. Tá? lei da não contradição é uma lei do pensamento. Isso é uma coisa. O modo como nós pensamos, tá? Os nossos hábitos, pelo cognitivo, são outra coisa. Tá? Então, o grande problema é esse daí. Tá? Para esse, para o psicologista, não vai ter realmente uma separação entre ser, o modo de ser e deter ser. Tá? Que é o campo da lógica. Tá? O campo da lógica vai ser um campo normativo. Tá? Ele vai querer. É isso, mas essa vai ser a defesa que os lógicos absolutistas, e o Kant entra dentro disso de maneira bem peculiar, entre ele e os teóricos do conhecimento. Tá? Os lógicos absolutistas, eles vão estar defendendo que nós temos domínio, que é o domínio do dever ser, das leis lógicas, que constrangem a forma como nós pensamos. Tá? Contrariamente ao psicologista. Né? O psicologista vai fazer o caminho inverso. A gente vai começar com uma investigação de um modo para daí chegar a uma lei lógica. Uma maneira, talvez, para a gente entender que isso ainda que não seja realmente o objetivo do curso, eu acho que pode ser um quadro, né, que foi estabelecido pelo Frege, quando ele separa gramática e lógica. O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, nós não podemos confundir um problema gramatical com um problema lógico. Tá? O que um gramático ele faz? O que um estudante, né, de gramática ele faz? Ele vai estudar uma língua natural. Né? Ele vai estudar uma língua particular. Né? O alemão, o português, o inglês, tá? E vai tentar, né, identificar as regras que são peculiares a cada uma dessas línguas. As regras gramaticais peculiares a essas línguas. O lógico não. O que o lógico vai fazer? Ele vai estudar as leis do pensamento. Né? Não o modo como nós falamos, as peculiaridades de cada língua particular. Tá? Mas as regras gerais, universais do pensamento. Então nós podemos falar assim, né? Nós temos termos variados no conceito de causalidade. Ah, então nós temos causa no português, Lustacher no alemão. Agora, então vamos pegar esses dois exemplos. Tá? Lustacher e causa, que são termos que, obviamente, não tem nenhum tipo de similitude ontológica entre eles. Né? Agora, o que lógico ele vai dizer? Que nós conseguimos compreender, apesar dessa diferença morfológica, nós conseguimos entender o conceito de causalidade porque se trata de um objeto ideal universal, a causa. E, como eu falei na aula passada, ele é totalmente irredutível, né, um objeto lógico, ele é totalmente irredutível ao homem. Não sei se vocês lembram, né? Eu mencionei o Russo lá pela Santa, ele falou, olha, se o homem ele desaparecer, né, da face da Terra, as leis lógicas continuam firme e forte ali, né, existindo nesse domínio delas, o domínio ideal. Então, os seres lógicos, eles independem completamente do modo que nós pensamos. E independem do limite do outro homem. Está claro isso? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Vai ser a defesa que o Russo vai fazer dos objetos ideais lógicos que existiriam, então, independentemente da forma como nós habitualmente segundo ponto que nós vimos na aula passada, que ele não vai se contentar em tão somente fazer essa defesa de uma lógica absolutista, eticalista, né, como eu falava na aula passada, mas ele vai também tentar criar uma epistemologia da lógica. Como que ele vai fazer isso? Que é o tom que perpassa todo o segundo volume das investigações. Ele vai fazer isso identificando as estruturas essenciais da consciência. Tá? Essa vai ser aí que vai entrar a fenomenologia na brincadeira. A fenomenologia vai ser esse, né, ela vai aparecer com esse interesse, professor, de identificar esse ponto. Sim. Identificando as estruturas essenciais da consciência. Obrigado. Professor, esse projeto teve